Somos humanos e sempre estamos em busca de algo novo, de renovação, procurando coisas que cremos serem melhores. A melhor de todas essas coisas é, sem dúvida, a novidade de vida. É a comunhão que temos que buscar para estarmos cada vez mais próximos, vivendo com paz e alegria. É Páscoa, e a sua comemoração vem para nos mostrar que é preciso estarmos crentes em dias melhores e nas boas novas que Cristo nos prometeu. E elas existem para nós, seus filhos amados. Ele nos convida a vivermos todos os dias na esperança, na fé e na paz do seu amor. É para isso que existe a Páscoa, para crescermos juntos no amor do Pai e fazermos de cada dia uma renovação de vida. Que possamos celebrar com muito amor esse dia que nos une. Essa união é feita pelo nosso Mestre Jesus, que nos convida à comunhão, à união e ao amor fraterno. Devemos nos lembrar disso todos os dias. E sendo hoje o dia da Páscoa, quero lhe desejar muita paz. E o mais lhe será acrescentado à medida do seu viver e no momento que Deus creia que seja de agir em seu favor. Que você viva a Páscoa hoje e sempre. Feliz Páscoa para você!